Eu quero ver quando for embora e deixar teu corpo ser possuído por outro amor e deixar a sua estima matar. Tu vai desejar ser minha, vai lembrar do que a nossa boca fazia. Tu vai ser vazia e vai querer voltar pra nossa vidinha. Eu não sei o que queres de mim, se o pouco que eu tinha te dei, já não tenho mais força pra pensar em nós. Amor, é o escambau, vou te esquecer. Amor, é o escambau, vou te esquecer. Amor, é o escambau, vou te esquecer. Amor, é o escambau, vou te esquecer. Carlos Meirelles, no ritmo da sofrência. Ô, trem bom. Eu quero ver quando for embora e deixar seu corpo ser possuído por outro amor e deixar o silêncio te matar. Tu vai desejar ser minha, vai lembrar do que a nossa boca fazia. Tu vai ser vazia e vai querer voltar pra nossa vidinha. Eu não sei o que queres de mim, se o pouco eu tinha lhe dei, já não tenho mais força pra pensar em nós. Amor, é o escambau, vou te esquecer. Amor, é o escambau, vou te esquecer. Amor, é o escambau, vou te esquecer. Amor, é o escambau, vou te esquecer. Alô, meu brother, cara de rato, Nazaré, Bahia. Ô, sofrência.